Papa Zero, retreat sent 2,000 feet, kilometer 1015, cleared ILS X-ray runway. Correction. Cleared ILS Zulu, runway 28, report established. Heavy sent 2,000, unit 1015, clear ILS Zulu, runway 28, Europa 08. Gol no 1-1-68 estabilizado? Não, estabilizando agora, gol no 1-1-68. Complete a final e chame Torre Salvador, 1-1-8-95. 1-1-8-95 a Torre Salvador, gol no 1-1-68. Autorizada. Pista 28, pista molhada, chuva leve sobre o campo. Livre pouso, pista 28, sente molhada e leve. Gol no 1268. No 1-1-68, solo 3-0, libere a próxima esquerda e chame no 2-1-9, solo. Libra a próxima esquerda, após o 2-1-9, só para informação, na curtição final a chuva está de moderada a forte, tá legal? Ok, gente. Affirmative, establish localizer, Europa 03. Roger, complete final and call tower 118, decimal 95. We complete and we call tower 118.95, Europa 03, obrigado. Good luck. Salvador Tower, 18 Europa 083, establish ILS runway 28. Europa 083, are you visual? Running back? Yes, runway inside, Europa 083. Europa 083, clear descend runway 28, wind 180 degrees, 08 clear to land runway 28, Europa 083. 023 on the ground at 237, like in the next X-ray. And contact 121-19. Next left, 1219, are you a passenger 83? Xanamé 322, aciona identificação dessa via EPIP 1 para nível de voo 050, ajuste 10 no 5. A Autorizado MOVA da presente para evitar formações, Xané 6322. Xané 6322, informo que recebo clareza 4/4. Ainda continuo com bastante chiado o cotejamento do mesmo. A 322 copiou o controle, desceu nível 050? 050, confirmado. Gente. Xané 6322. Informo que dá presente, o vento está de 1,55 com 4 nós. Pista em uso agora é a pista 1,0 de Salvador. Após desvio, se assuma navegação na proa de Itape. Após desvio, 154 graus com 5 nós. Channel 6322, cancelada a restrição em Itape, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 5, autorizado LS X-Ray da pista 1 no 0, repete estabilizado. Atenção Itape, 2000 pés, 1 no 0 no 5, autorizado LS X-Ray. Afirmo, o Xené 6322, reporte estabilizado. Confirme agora se recebe o Xené 6322. Gente, reporte estabilizado. 6322. Xené 6322, complete o sinal e chame torre 118, decimal 95. 6322, visual com campo? Afirmo, 6322. Xené 6322, polarizado pistão no zero, vento no 60 graus, 129. 6322, call 58, libera direita 1219. Sua van mantém-se em condições visuais. Estamos controle 120.8. Sul 90, né, senhora, identificação. Altera Sul 90, contato radar estabelecido 64 milhas sudoeste de Salvador. Mantenha a proa do farol de Itapuã, desça para inicialmente 4.500 pés. Confirma que está transportando enfermo. Oi, Gelo, vou na proa do VOR Salvador. 190, seguiu, passe meio. Equus 190, prossiga, descida para 1.500 pés, ajuste agora 1.016, reporte visual com o farol de Itapuã. Convém, vai descendo para 1.500 pés, reporte visual com o farol de Itapuã. Salvador, boa noite, voo 043, ingressando na Índia. Voo 043, alinhar e decolar, pistona 0, vento 140 graus, 089. Autorizando alinhar e decolar, pistona 0, voo 2043. Ecos 190, mantenha a PRO do VOR, chame a torre agora para ingresso no circuito de tráfego, frequência 118.95. 18.95, a torre 90, está completamente só. Entendi. Novembro, final, pois é 35 autorizado. Não, 35 autorizado, não, né? Santos, o número não é todo autorizado, pista 35, vento no 40 graus, 099. Pouso autorizado, November. Pouso 043, decolado 17, controle Salvador, 120, décima 8. 08, boa noite. Boa noite. Boa noite, voo 2043. Voo 2043, contato radar na decolagem, subavia São Bruno para o nível de voo 360. Subavia São Bruno 360, 2043. Final 35, baixo travou o eco do November. Sim, no remessor no 8 da backtrack. Gol 2043 para 200, informações. Gente, gol 2043, confirma por quantas milhas? 40 milhas. Gente. 1-2-0-4-3, chame Recife, na frequência 1-2-8-3-5, alternando 2-5-1. 2-2-3-5, 3-5-1,